mais um guerreiro. Até o fim, sempre do lado verdadeiro de uma terra de heróis, fui herdeiro. Sou brasileiro, preto ou branco, distrito maloqueiro é puro inteiro. Puro sangue é só ligeiro, contra a proposta. Nunca tive de costas, me bato de frente. De cabeça erguida, mais um sobrevivente. Altamente capacitado, convocado a enfrentar. Demanda maldade, fogo cruzado, é quente. Quem olha no olho, eu sei que entende, nem tente. Pela metade, se não é linha de frente. O verdadeiro espírito de luta corre sempre, defende. Orgulho nosso chão, fazendo-se corpo presente. Tem tempo a correria, a coisa não foi de repente. Se diz que é pro teu chão, então convence. Passado, futuro, presente. RS, coração valente. Pra cada louco que viu, no fim do túnel, início. Aos que mostraram na humildade um lado crítico, disposto a discutir. Uma forma de realmente somar, unir. Não apenas mais um na maldade, de olho gordo por aqui a destruir. O sonho de quem pensa de uma forma coletiva, se espelhando na vida ou na Bíblia. Escolha seu caminho e confira. Não consigo ver, tá dentro a deriva. Chega, é muito além do que se pensa. No final das contas, quem pratica o bem sempre tem as recompensas. Não espera tomar na cara pra aprender as diferenças. Socorre, tem que se envolver de verdade no corre. Seguir de inveja, muita gente morre. A ascensão de alguns pra outros é um choque. É consequência dessa gente, nunca me comove. Aqui se planta, aqui se colhe. Quem tem duas palavras só se... Coragem, rap, independência ou morte. Eu faço parte de quem tem ideia forte. Extremo sul. Segue a luta, fica firme, não te entrega. Representa teu chão, não nega. Os verdadeiros ficarão nessa terra. Seja mais um herói dessa guerra. É o que tem a condição que tu veio. Pior que tamo tudo no meio. Pode crer que é disso aqui que eu sou herdeiro. Dentre vários, sou mais um guerreiro. Segue a luta, fica firme, não te entrega. Representa teu chão, não nega. Só os verdadeiros ficarão nessa terra. Seja mais um herói dessa guerra. É o que tem a condição que tu veio. E o pior que tamo tudo no meio. Pode crer que é disso aqui que eu sou herdeiro. Dentre vários, sou mais um guerreiro. Aí guerreiro, tamo tudo do outro lado. O grito vem de quem até então tava trancado dentro ou fora da cela. Na escuridão acendi uma vela. São vários que perderam seus irmãos nessa guerra. Não adianta, foi com sangue que marcaram nossa terra. Não te espanta, se na veia corre o pampa, não tema. Somos todos consequência de um mesmo esquema. Podemos ser problema se quiser. Doa quem doer, venha quem vier. Sem comprometer, consciência ao exercer o poder de cura. Resgatando o orgulho sem luxo, filho de Deus ajuda. A todos que cavocarem seu eu sem culpa vão ver. Que um guerreiro grita forte sempre dentro de você. E vê malandragem, seu desespero nunca foi bobagem. Vejo disposição, mas no olhar maldade. Violenta luta por um lugar ao sol é verdade. Mas acredito que só no amor se encontra prosperidade. Não é tarde, passa da humildade sua vantagem. Mãos pro céu, tem fé alcança. Pra cada quebrada que passei, tiro o chapéu, mando lembranças. Não me acomodei, verifiquei nessas andanças. Senti a força de quem vive, não somente de esperança. Um povo que da luta não se cansa. Simplicidade com orgulho é nossa herança. De igual pra igual é nosso jeito. Não adianta te estourar se não sabe a que veio. Regionalista, surrealista, herdeiro da força de quem luta pelo lado verdadeiro. Nitro, te procurar culpado, tô cheio. Escolha as armas e levanta, guerreiro. Segue a luta, fica firme, não te entrega. Representa teu chão, não nega. Só os verdadeiros ficarão nessa terra. Seja mais um herói dessa guerra. É o que tem a condição que tu veio. E o pior que tamo tudo no meio. Pode crer que é disso aqui que eu sou herdeiro. Dentre vários, sou mais um guerreiro. Segue a luta, fica firme, não te entrega. Representa teu chão, não nega. Só os verdadeiros ficarão. É o que tem a condição que tu veio. E o pior é que tamo tudo no meio. Que se é disso aqui que eu sou herdeiro. Dentre vários, sou mais um guerreiro. Aí guerreiro, guerreiro verdadeiro, SMT. Todo dia, André Cavaleiro, DJ on DJ. Guerreiro verdadeiro, SMT. Tá tudo aí.